35316, chame Zoe em 1118612 para ingressar no circuito. 18612, até já, obrigado. Oi, Salvador, Cordial, bom dia, Trip 5316. Salvador, copia, Trip 5316. Trip 5316, continua em aproximação, reporte baixado travado. Baixado e travado, reportarei 5316. 325. Bom, 3325, 3315, bom dia. Firme para o controle. É o 3315, vai chamar a recife. Negativo 9151, alternativa 3325, voo. Gente, graças. A Gecko Delta, mantendo ponto de espera e aguarde pela ingressão no 7. Milhas final da 17, baixar travado. Trip 5316, autorizado pelos 97, vento 050 graus, 06 nós, quem legal no 06. Autorizado, 1016, pousa na 17, Trip 5316. Controle Salvador, November Yankee Mike, no através do farol da barra. November Yankee Mike, livre sequência 2345, até o regresso. November Yankee Mike, chamada para o regresso. Informação hotel. O 2223 confirma pouso na 17? Afirmativo, pouso na 17. Desça para 4.000 pés na chegada Bonfe. Após Bonfe será instruído voar para a pista 17 e acorte para uma indicação de regras de voo. 177 para interceptar sinal visual da 17. Confirme. O 2223 não foi copiado o cotejamento? A intenção do passarelo 2223, se autorizado, seria voar até Bonfe, cumprindo o perfil da chegada, após Bonfim, curva esquerda na magnética 177, intercepta sinal visual da 17. Autorizado, todo o procedimento, passarei 223, desce inicialmente para 4.000 pés e aguardamos aí a modificação de regras. Afirmativo, descendo para 4.000 pés, vou lhe chamar para o cancelamento do plano instrumento, 2223. Para 40 graus, 05 norte, que negar 10 no meio. Solo, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, decolado 241, na tensa pássaro, estou à direita, deixando o controle na frequência 120. 208, grato, ia reportar realmente os pássaros ali na, no setor uísque, sudoeste da pista, ok? Grato, chamada 208, Mike Eco Delta. Controle Salvador, é o papapá Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 500 pés, direto Manati, reporte 20 milhas. Ok, vai acender a 1000 pés o Mike Eco Delta. Autorizado, 1000 pés, reporte 20. Reportar a 20 milhas, Mike Eco Delta. Controle, eu tirei 6225. Isso é para 5.000 pés na chegada, bom. O 6225, ajuste no 016, confirme pouso na 17. Confirmo o pouso na 17. Descendo para 057, 6225. 5.000 pés. O 6225, prossiga para 5.000 pés após a posição bom, é autorizada, prosseguir para a final da 17. E reporte para a modificação de regras. Reportará para a indicação do Herbert. Cavador Azul 9131 descendente ao céu. Azul 9131, desça para o nível 060, chegada Mari, o ajuste em Salvador no 016. 060, chegada Mari, Azul 9131, 0016. 9131, confirmando o pouso, será na 17? Confirma Azul 9131. 9131. Vai manter a chegada Mari e devido às outras aeronaves também prosseguir para o 17, será vetorado para um sinal visual para o sequenciamento. É 03, controle, prossiga. Bom, sim, após o corredor axé, confirme. Copiado, Guardião 03. Autorizado, 1 mil pés, reforço na rotatória de Simões Filho. Qual altitude está mantendo, Guardião 03? 1000 pés, copiado. Guardião 03, sem condição de ingressar no corredor Interlagos, temos, devido ao fechamento da pista no zero, temos sequenciamento para final da pista 17. No farol da barra, Guardião 03. Guardião 03, atente para o tráfego do Mike Lete Romeu, 12 horas, 2 milhas, aeronave 500 pés, um Romeu 44. Saredo 2223 informa cruzando a nível 070, passando a posição Bonf, completamente visual para o cancelamento do plano instrumento. Modificado aos 48, prossiga para 1.510, ajuste no 016, passaria o 2223, final da pista no 7, reporte visual com a mesma. Positivo, descendo 1.500, 1.016, vamos reportar visual com 17, o 2223. Operado Guardião 03, reporte através de Pituaçu. Eco Delta, livre frequência no atraso para reportar até o regresso. Azul 91 no 3 zona, desça para 3 mil pés, sub vetor irá manter a presente proa após cerca de 20 milhas, iremos fazer um sequenciamento para pista 17. Para 3 mil na presente proa por 20 milhas, aguardando sequenciamento, azul 91 3 zona. 91 3 zona, 3 mil pés, reduza para 229 e reporte para modificação de regras. Reduzindo, vai reportar, azul 923. O 6225, estamos aguardando a modificação de regras. Condições visuais para modificação, 6225. Desça para o número 1500 pés, hoje na 6225, modificada ao zono 5, ao 51, reporte para reporte visual com aeródromo. Descendo para 1500, reportará no visual do aeródromo, 6225. Passarei o 223 visual com aeródromo? Completamente, senhor. Chame torre, 1186 para ingressar no circuito. 286, ciente. Mike Gillette Romeu, controle pro Sica. Ah, levando novamente aqui, senhor. Legal, 1096, reporte baixado travado. Afirmativo, final de 5 milhas da 17, baixado e travado. 2223. Passarei 2223, tráfego avistado, livre pouso 97, vento 030 graus, 06. Ciente, livre pouso 172223. Salvador, cordial bom dia, do Gol 995. Bom dia, Gol 995, desça para 4 mil pés na proa da posição Bonf. Confirme, a pista não está interditada, senhor? Estimativo, previsto ordem Bonf. Ah, não dá para ficar aqui em Alagoinha? Pode ficar em Alagoinha, Gol 995. Vai manter o 220 ou quer descer? Ah, vou descer para 180 e ficar mantendo a órbita aqui e aguardando. Qual seria o minuto para pouso? A princípio é o número 1, mas se tiver alguma aeronave que esteja mais próxima, isso seria o número 2. Então tá, se for ter uma mais próxima, você me avisa, eu vou pra bomba. Copiado, Gol 995. Desce para o nível 180 e aguardando aí a abertura da pista. Obrigado. Abertura 1-6? Prevista aos 1-6. Obrigado. A 3 torre 18-6, bom pouso. 18-6, grato. Salvador, bom dia. Tiago Guardião 03, através do professor Marcelo Delta. Aguardamos aí a modificação de regras e vou dar o último vetor aí com a final de 5 milhas para o 17. Gente, número 3, aguardando. 9 e 3. O 9 e 3 1 solicita aí uma vetoração com a final de 5 milhas, se possível. Afirmativo, 9 e 3 1. Você vai curvar então à direita, proa 090. Direita 090, é uma final de 5 milhas e aguardamos a modificação de regras. 090 vai recortar para a modificação do 9131. Mike Slatch, Romeu, chame torre em 1186. 1186, grato. Controle, 6225, no visual do aeródromo. Autorista do procedimento direto. Visual com aeródromo, 6225, chame torre em 1186. 6225, obrigado. Então, a mil pés na linha do litoral, no axé? Negativo, senhor. Vai manter 500 pés na vertical aqui da Avenida Paralela. Reportará no visual com o guardião, está no visual agora. Gente, mantém 500 pés na vertical da Paralela, mantendo uma escuta o Marco Juliette Romeu. A intenção é sobrevoar esse setor? Afirmativo, senhor. Já estou fazendo 360. Gente. Oi, 6225, bom dia. O Guardião 03, faça um 360 pela direita agora, o Guardião 03, devido ao foco sendo cheio na aproximação da pista 97. 096, nós. 6225, livre pouso, pista 97, o vento 060 graus com 062 é nós. Livre pouso 97, 625. Ingresso de moto 3. Ingresso de moto 3, passando 22. M2225, informa o tráfego, tipo Ximango, altitude de 1000 pés, na litoral sul, sobre a vertical do Farol Tapuã, não interfere na sua aproximação. 6225, certo. Guardião 03, 360 pela direita, agora, por gentileza. 360 pela direita, 03. Guardião 03, informe o Hobbs 44 helicóptero, na final do 17 pairado, realizando sobrevoo a 500 pés de altitude. Guardião 03, reporte visual com o tráfego. Presente, reporte visual com o tráfego, 03. 1 noite decimal 6. 1 noite 6, 1 noite 6. 1 noite 6, 1 noite 6. 1 noite 6, 1 noite 6. 1 noite 6, 1 noite 6. 1 noite 6, 1 noite 6. 1 noite 6, 1 noite 6. 1 noite 6, 1 noite 6. O guardião confirmando a instrução, mantém a perna do vento pela direita da 17. Reporte visual com o Embraer da Azul, um Eco 190. Na final, agora da 17 de 5 milhas. Pela direita, informará na visual o guardião da 17. Dois Salvador, Azul 9131, ingressando na final 17. Azul 9131, no altímetro 10 no meia, reporte quando baixar travado, já avisou com o Embraer. Será baixar travado, Azul 9131. O Azul 9131, informa o tráfego, tipo um Ximango, Romeu Fox 10, altitude 1000 pés. Tráfego da Polícia Militar do Estado, mantendo a sua direita, setor Whisky, não interfere na sua aproximação. O tráfego irá pousar após o seu pouso, o 9131 da Azul. Gente, 9131. Bravo Kilo Whisky, pátio 4, aguarde para acionamento. Com tráfego nacional, guarda 903. Confirme, guardião? Com visual, com o tráfego nacional. Sim, Afirmativo, mantenha a perna do vento pela direita, aguardando para girar base, o Guardião 03. Aguardará para girar base, 03. And we're monitoring you, so whenever you're ready, you can just call us back. A intenção é manter esse setor? Center. Azul 9131, livre pouso, pistão 7, o vento 040 graus com 05 nós, cheque o trem. Livre pouso, baixado trabalho, azul 9131. Está livre base, atendendo pássaros no setor. Reporte na final do 17, o Guardião 03, baixado e travado. Vou parar na final, o 03 virando base com rebaixado e travado. Bom, o nosso tempo de voo até o pouso, partindo de Alagoinha, é de aproximadamente 15 minutos. Só para o seu controle aí, quando você tiver a previsão de abertura, para você iniciar a nossa vetoração. Bom, 995, a abertura é a 1:06. Se o desejar, pode abandonar a espera, prosseguir reduzindo a velocidade. Caso não abra, a gente faça uma espera em Simbra. É, pode ser, mas já se passa da 1:06, a abertura da pista? Passa. Se prosseguir na abandona a espera, venha na chegada Bonf, prossegue na descida para 4.000 pés. Prosseguindo na chegada Bonf, descendo para 4.000 pés, o gol 1995. Vai fazer com velocidade reduzida. Salvador, trip 52117. 52117, a sua identificação. Identificou, senhora. Ele está no ideal de descida e solicita o nosso cancelamento, solicita a proa do aeródromo para a pista 17. Em trip 52117, o senhor vai prosseguir para a pista 17 na proa do VOR. Desça para 4.000 pés, assim que possível, pode fazer a modificação de regra. Não, dá presente, já está propondo cancelamento, senhora, prosseguindo direto na proa do VOR. Entra na proa do VOR, descendo para 4.000, ajuste é 1:06. 4.000 pés, proa do VOR, o trip 5217. Guardião 03, no solo ao 03, autorizado backtrack, ao estacionar, frequência livre.